Para 3891, boa noite, autorizado direto Serra Vita 367, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 na proa do Serra Vita 367, quando 0 no 4, ajuste na 3891, obrigado. Hotel 3891, autorizado para procedimento RNAVE, pista 1 a 0. Diga o procedimento RNAVE, 1 a 0, para 3891. Utilizou, tá? 3891. Tá, 3891, não complete, afinal chame por Salvador. 118-95, tá bom? 895, tenha um bom dia, tá? 3891. Salvador, está 3891, boa noite. Boa noite, 3891, tem o cavalista? Não, no 372 está instrumento ainda. Formação só próximo 372, vejo já o seu farol, em instantes deve furar a camada. Já próximo aqui do aeródromo tá tranquilo a aproximação. Provavelmente deve estar furando agora, confirme esse visual. Agora sim, visual, qual no zero? Tino zero, pouso autorizado, 60 graus, 8 nós, altinho, tino zero, 4, pouso autorizado. Pouso autorizado, na 1 no zero, tá 3890. 3891 no Solos 44, 1211 à direita. Taurelo Airport 2512, ready for the morning. Airport call 2512, you are clear, line up and take off, runway 10, wind is 170 degrees, 08 knots, Canadian 013. Wind is 160 degrees, 10 knots, Canadian 013. Salvador, 076, acione identificação. Após os desvios, está autorizado para o Serra Vista 366, desça para 25000, ajuste no 0 no 3. Gente, estou vendo que descida para quanto? 2500 pés. 2076. Air Portugal 512 radar contact on departure. Climb flight level 350 via Momo departure. Flight level 350 via Momo departure, Air Portugal 512, fly direct GBT position, and declined and maintained flight level 330. Proceed to Gavit, proceed area to and climb flight level 330, for short climber. Uno 592 acione identificação. Após os dias, voe na próxima Serra Vita 366, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. Uno 592, copiou o controle? Valeu, Vitor Hotel. Agora sim, recebo o voo no 592. Copiou Serra Vista 366, descida para 4.000 pés? Gente, graças. Valeu, Portugal, 252, request. Ok. Request heading 0125. Approved to deviation, Air Portugal 2512, confirm heading and how many miles? Heading will be 010, about 20 miles, Air Portugal 2512. Roger. Portugal 2512, approved deviation, after, maintain direct GEBIT position. Here to deviate due to weather, call you back on the route to GEBIT, Portugal 2512. Roger.